coração de gelo. Intima beer e night, quer a bright no banheiro. Ela quer curtir o fervo, carro louco com os gravão. Piloto da carreta, não pilota coração. Coração de gelo, abastece o pão e traz o lança que tem cheiro. Gelo do meu copo não vai derreter primeiro. O que ela quer é diversão, gastar, beijar na boca e depois deixar na mão. Ainda como sempre atraente, eu vou chegar junto, me garanto. Vou botar o whisky Billy Knight. Seu gelo é seco e evaporado. Ela não quer mais amor, o romance acabou. Te curti no Face, mas desligou. Queria sair, te convidar, te levar pro baile, será que vai te agradar? Eu vou te fazer bem, vamos marcar pra sair. Eu sei, tenho certeza que vai gostar de mim. Eu sei que você sente ódio de alguém. Só quer ficar só, não quer ficar com ninguém. Deixa eu quebrar o gelo do seu coração. Te fazer feliz vai ser minha missão. Me dá o endereço que eu passo aí. A noite nos convida, então vamos curtir. Quem é ela que tem o coração de gelo? Intima beer e night, quer a bright no banheiro. É ela que curtir o fervo, carro louco com os gravão. Piloto da carreta, não pilota coração. Coração de gelo, abastece o pão e traz o lança que tem cheiro. Gelo do meu copo não vai derreter primeiro. O que ela quer é diversão, gastar, beijar na boca e depois deixar na mão. Linda como sempre atraente, eu vou chegar junto, me garanto. Vou botar o whisky Billy Knight. Seu gelo é seco e evaporou. Meu coração gelou, porque ninguém aqueceu. Não vem com esse papo, não vem pagar de Romeu. Se você quer sair, eu saí curto contigo. Mas não confunda as coisas, não vai ter nada comigo. Conheço tua lábia, tem fama de patrão. É um galinha que comigo quer matar o tesão. Quer botar pra mim, será? Quer botar pra mim, bebê? Tira o cavalo da chuva, não caio no teu migué. O teu dinheiro não compra a honra de uma mulher. Curto meu frevo sim, não me confunda com puta. Não vou cair no caô de nenhum filho da puta. Quem é ela que tem o coração de gelo? Intima beer e night, quer a bright no banheiro. É ela que curtiu, veio o carro louco com os gravão. Piloto da carreta, não pilota coração. Coração de gelo, abastece o pão e traz o lança que tem cheiro. Gelo do meu copo não vai derreter primeiro. O que ela quer é diversão, gastar, beijar na boca e depois deixar na mão. Linda como sempre atraente, eu vou chegar junto, me garanto. Vou botar o whisky Billy Knight. Seu gelo é seco e evaporou. Você quer um lance que venha com lança e que traga as onça. Fica louca quando vê escama. Essa isca te leva pra cama. Homem certo, você não quer. E reclama quando às vezes você se dá mal. Coronhada leva a ponto no hospital. Vai dispensar quem quer ver seu bem. Mais tarde vai chorar sozinha sem ninguém. Escolha a pessoa certa. Não congele seu coração com quem não presta. Um homem bom ele nunca vai te pôr a mão. Dê uma chance, descongele seu coração. Quem é ela que tem coração de gelo? Intima beer e night, quer a bright no banheiro. É ela que curtiu o fervo, carro louco com os gravão. Piloto da carreta, não pilota coração. Coração de gelo, abastece o pão e traz o lança que tem cheiro. Gelo do meu copo não vai derreter primeiro. O que ela quer é diversão, gastar, beijar na boca e depois deixar na mão. Linda como sempre atraente, eu vou chegar junto, me garanto. Vou botar o whisky Billy Knight. Seu gelo é seco e evaporou. As melhores músicas, só aqui no palco mp3.com/DJ Mixer.